Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast, Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu sou um roqueiro de Guitar Hero. Aqui é o Guga, e Cazuza é o caralho. Meus heróis não morreram de overdose. Aqui é o JP, o que é isso na tua mão? É uma bazuca? Aqui é a portuguesa, e a minha cura da minha obesidade é deitar numa banheira de clara de ovo. Oi, aqui é Nick Ellis, eu também fui afetado pelo campo de distorção da realidade de Steve Jobs. Aqui é o Tucano e... Aqui é Carlos Voltor e eu jogo pedra, papel, tesoura, lagarto e Spock. Aqui quem fala é o Abutre e eu estou há 48 horas sóbrio. Aqui é Marabádio Fanatic, o meu é necrosado, mas sempre sonhei em zumbi. Caraca, cara! Que isso, mano? Meu Deus, cara. Aqui é Afonso Santos Júnior e eu estou bebendo suco de laranja. Mentira. Cadê o 3D, porra? Quem vai saber que é Afonso, cara? Aqui é Blue Hand e eu tenho medo do 3D, falando que é um cara sério. Eu sou o Júnior de Filho e eu adoro água, meu Deus do céu. Água é bom demais. Aqui é o lado fútil da senhora Jovem Nerd e eu não quero homem fudido, meu amor! Aqui é o Fábio Abu e o Jovem Nerd é a minha constante. Aqui é Guilherme Briggs e Tony Stark também pega mulher usando coelhinho bossa nova. Salve galera, Cardoso aqui, testemunha ocular da história. Meninos, eu vi, eu estava lá. Eu sou Maurício Aldeia e cubro tatuagens com outras tatuagens. Herói de aço, eu quero cubra. Olá, aqui é Maestro Billy, The Book is on the Table. Aqui é Tucano e meu porteiro é da Bim. Aqui é Azaghal e Abin é um nome muito escroto. Abin é um nome escroto mesmo, né, cara? Eu fico imaginando que o chefe da Abin deve ser o Mr. Bin, né? Que pariu, cara! Já entrou o estafagante. Ou então, quem sabe, é o Osama Abin Laden. Estafagante duplo? Duplo, boa noite, senhoras e senhores. Aqui é o Sr. K e o ônibus apinhado é o túmulo do pudor. Que é Vince Glotto, eu não tenho a menor ideia sobre o que é esse Nerdcast. Aqui é Jorge Poggi, arqueólogo de campo, ufologista, e digo pra vocês o seguinte, ó, os deuses estão voltando aí, hein? Olha aí. Aqui é Azaghal e eu tenho pra dizer que eles já chegaram, estou aqui. Vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas no Nerdcast! Não vamos dessa vez, porque esse Nerdcast não terá leitura de e-mails e tampouco caneladas. Sim, Azaghal, são 150 Nerdcast! Quem diria, né, Jovem Nerd? A gente sempre fala, né? Quem diria? Mas vai dizer mais o quê, né, cara? Quem diria? Cara, olha só, se você fizer uma média de, por exemplo, 60 minutos por Nerdcast desde o primeiro, São 150 horas de diversão que esses nerds tiveram. Diversão e entretenimento gratuito. Exato, e multiplicando essas 150 horas por 16, você vê quantas horas nós trabalhamos. Que pariu, né, cara? Dois escravos de nós mesmos. 2.400 horas trabalhadas. Com adicional noturno. Que adicional noturno? Desvirado, mas a gente faz com prazer enorme cada episódio, cara. Sério, a gente não deixa sair um episódio que não esteja bom aos nossos olhos, né? Aos nossos ouvidos. A questão é que não é só a felicidade de fazer, é que nós somos fodas pra caralho. Então tá, existe o orgulho. O orgulho, que né? Que não pode deixar a peteca cair, não, cara. Não pode deixar, né? Nós somos os melhores, vamos continuar sendo. Não pode ficar acomodado, né? Não, exatamente. Tá sempre buscando o melhor. A gente recebe e-mail tipo, poxa, que legal, vocês evoluíram bastante desde o início. Sim, a gente evoluiu na prática e nos equipamentos também, né? Porque a gente